Yeah, Mano B, Big MC Chair e Divox, essa é pra elas. Em uma noite linda com essa linda do meu lado, tá ligado? Aí tu já sabe o resultado. Amasso, abraço daqueles apertado. Essa mina é doce, dela quero um pedaço. Céu estrelado, momento perfeito. Teu corpo todo suado tá derretendo. O teu perfume invade a noite sobre o sereno. Me chapo tipo Beck ao sentir teu cheiro. De onde veio essa boca, esse sorriso? Até a lua quer te roubar pra poder manter o brilho. Quero poder voar e conhecer o céu. Já sei como fazer essa prova, o teu beijo de mel. Motel, pra quê? Se tem meu quarto, deixa o som baixinho, o abajur ligado. É, daí tu sabe, tudo pode acontecer. Sente o peso do B, pegada de prazer. Vem pra mim, te quero. Vou provar meu beijo de mel. Vem pra cá, te espero. Vou te levar pro céu. Celular, ela já sabe onde tem. Vem, vem, baby, mexe assim pra mim. Sou eu, Big, e você já sabe que amanhã tu já tem um compromisso. Brincando a noite toda, tu vai acordar comigo. Me dá um beijo na boca, isso me faz tão bem. Já fica louca, louca, louca, já tô querendo replay. Vem, vem pra mim, te quero. Vou provar meu beijo de mel. Vem pra cá, te espero. Das outras já tô cheio, quero você na casa. Vem assim, tira tudo pra mim. Deixa eles morrer de inveja bem assim. Perna torneada, barriga malhada. O resto só eu sei, eles não sabem nada. Pois igual você tem que ter pra bancar. Saúde pra aguentar até o sol raiar. Vem, vem pra mim.